Cidade. E é com ele, grande tocador, cara que inovou, cara que faz tudo aqui, que apresenta e demais. Tudo bem, Maurício Valadares? Animado, hein? Pois é, rapaz, a segunda-feira não é sempre aquela mesma para todos, sempre, né? Como é que você tá, tudo bem? Tranquilex, né? O que que você traz pra gente hoje aí no arquivo, aliás, no Ronca Ronca? Logo pra testar aqui a engenharia, né, cara? Você deve dizer aí, ou não, deixar nas redes ciências o que, que vai ser tocado, além do que a gente já tá ouvindo aí. Eu devo lembrar a você e também aos ouvintes que muita coisa chegou essa semana pra você aí, viu? É mesmo, eu não vi ainda. É, a galera... Mas não... é bacana, né? O pessoal tá acreditando, se correspondendo, né? E mandando material, mimos, isso, presentes de Natal, né? Isso é muito importante. Aí o fundo, John Spencer Blues Explosion. Bem power, né? Bem cru. Bom, a gente ouve isso aí e muito mais ainda daqui a pouquinho no Ronca Ronca. Ah, não começou ainda não? Não, não. É parada rápida. A gente volta já. Rápido intervalo comercial, meu querido. Me engana que eu gosto. Segura aí que a gente volta, Maurício. Você também que tá ouvindo na cidade. Já, já. Ronca Ronca aqui nos 102,9. Cidade. A Rádio Rock. Agora, na Rádio Cidade, Porteiro Zé. Oi, eu vim buscar a dona Maria Lúcia pra levar ao aeroporto. Oi, com quem? Que número o senhor gostaria de falar? É, dona Maria Lúcia, da rádio. Com quem? Que número o senhor desejaria falar? É, dona Maria Lúcia. Ah, só um minutinho. A Maluci? Não, meu, a Maluci eu conheço. A Maluci vem aqui em dia de semana, viu? O dia ela vem de quarta, vê? O dia ela vem de sexta, vê? Onde mesmo ela veio? Olha, é Maria Lúcia. Olha, o taxímetro tá rodando, é melhor o senhor chamar a dona rápida, hein? Ah, se o senhor explicar direitinho com quem que o senhor deseja falar na rádio, eu chamo. Maria Lúcia, brincadeira, hein, amigo? Ah, mas Marisa, dona Marisa. Dona Marisa, só um minutinho. Alô? A Marisa, tem um táxi aqui esperando pra levar a senhora no aeroporto. Ah, não, é? Ah, não dá, obrigado. Olha, meu amigo, não tem ninguém esperando lá, dona Marisa, não, viu? Olha, é Maria Lúcia, trabalha aí na rádio. Tem certeza que o senhor ligou no lugar certo? O taxímetro tá rodando, hein? Meu amigo, o senhor tá me deixando confuso, entendeu? Que número que pediu o táxi pro senhor? Que pessoa que pediu o táxi pro senhor? Que número o senhor tem aí? Só um minutinho que tá tocando o telefone aqui. Alô? Zé? Chegou um táxi aí pra mim? Tem um táxi aqui sim, viu, dona Maria Lúcia? Mas o táxi era pra dona Marisa, entendeu? Eu liguei lá na dona Marisa e ela me explicou que essa semana ela não tá podendo sair. Que a filha dela tá doendo em casa, hospedada na casa dela. Ela tá cuidando de todo mundo, entendeu? Ela tem que cuidar de tudo. Como que uma mulher dessa vai pro aeroporto uma semana dessa? Desse jeito, complicado, assim? Você ouviu o Porteiro Zé. Ai, Porteiro Zé! Daqui a pouco tem mais. Cidade. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. dust that bit the ground below. It was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, oh, oh. Well, I turned around and I said, oh, oh. Well, I turned around and I said, oh, oh. And the northern lights commenced to glow. And she said, the tear in her eye. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Right about what the fuck is people, a fur trapper who was strictly from commercial. Had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Bom, o que está acontecendo é que nós abrimos o Ronquinha com Frank Zappa, tão pedido por nossa torcida. Ouvimos o Zappa com a música Don't Eat the Yellow Snow. Aliás, uma música espetacular, né? Vou voltar com ela aqui para criar um clima bacana. Sente só. Um disco que tem a participação de Jack Bruce. E aí, Edu? Tudo certinho, né? Programa de hoje, várias pepitas, hein? Kevin Coyne, Thunderclap Newman, Chapter House, Chuck D, Steve Stills com Jimi Hendrix. Ó. Oh. Telefone, site, promoções. Tudo fazendo aí para que você possa participar. Você que tá ouvindo Ronca Ronca aí, pode entrar em contato. Rockfone, a gente já tá aqui atendendo a galera. Também pelo Rocksite, o www.radiocidade.fm, onde sempre vale a sua opinião, né, Maurício? Só vale, né? Então, enfim, faça contato com a gente aí. E também já agradecer a galera que vem mandando aí as suas correspondências e também o seu material. Olha o sacão de caramelo ali, cara. Engraçado que a galera parece que sabe mesmo que você pede uma bala de vez em quando, né? Pô, vamos abrir que eu tô precisando. Abrir no ar, né, cara? Tô precisando adoçar a boca, cara. Cara, mas aqui deve ter 1 quilo de bala. Que loucura, hein? Isso tem uma sonoplastia, né? Aí, ó. Olha uma sonoplastia, cara. Ah, pronto. Rompi o saco. Sonoplasta. Balinha aí. Espetáculo. Quem te mandou isso aí? Larry Anta, do Sex Noise, cara. Ó. Oh. Eu acabei de ler a cartinha dele, a mãe dele ouviu o programa que a gente tocou, a demo, e prometeu um bolo. Tô esperando, hein? Maneiro. Vamos ouvir, eu tenho impressão, deixa eu ver aqui. Tô chegando aqui meio em cima da hora. Não, não é a música, porque a coordenação da rádio deixou muito amigavelmente pra gente. Uhum. É 5 músicas de novas bandas que estão com grande sucesso lá fora. Inclusive, a Interpol é o primeiro lugar hoje na Inglaterra com uma canção chamada Evil. Eu pensei que fosse essa, mas é outra. Uhum. Mas nós vamos mostrar um novo single de uma banda que esteve no Teen Festival lá em São Paulo, né? O Mars Volta. Tocou depois do Libertines e a torcida do Mars Volta quase que meteu a porrada no... É mesmo? É, que sinistro, meu amigo. Eu nunca vi isso num show, cara. Contrastou, é? Ei, Libertines, vai no Mars Volta. Coisas que aconteceram com o Lobão, por exemplo, aqui, né? Ah, é? Naquela época, lembra? Não lembro, cara. Botaram num dia não muito legal pro Lobão, mas... Vem cá, tá com clima Led Zeppelin hoje, ó. É, meia-noite... 4. É? Começamos antes? Aí, nem tanto assim. Mandaram aí pra tu aí, cara. Pra mim, cara? Dá pra não rasgar, hein, cara. Pode abrir no ar aqui? Pode abrir. Ó, galera, um envelope pardo. O que será que tem? Várias sonoplastias, né, cara? Aliás, eu nunca vi... Que isso? Pera aí, Edu. Não. Tem que apertar aqui a mão do Maurício Valadares. Vamos pra outra música. Não posso dizer o que eu recebi aqui? Depois. Tá bom, então vamos lá. Vem atrás. Caramba, muito bom, cara. Nossa. Tá nervoso, cara? Tá nervoso? Fantástico. Tá nervoso? Eu tô. Já ouviu o disco do Nervoso? Não. Qual vai ouvir agora? Vamos ouvir. Lançamento Midsummer Madness. Sabendo que ontem eu me dividi, me compliquei, mas sem dó de mim mesmo não lamento. Saiba que eu tenho motivos pra não permitir e me deixe. Eu sei, até hoje não tive exemplo melhor que o seu. Deixei uma hora marcada, faltei outra vez. Não vou mais me cuidar. Cansei de assumir o meu erro, agora é a sua vez. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. É que luto cada vez mais pra não mergulhar nessa solidão. chegou a hora do pau comer. Ronca Ronca. A rádio rock. Ronca Ronca. E essa foi boa, hein? Mandou um John Peel bem aí. Pois é. Pô, tinha me esquecido dele, cara. As dessa, vozes. Dessa vinhetinha. A cara. Gente esquece só por pouco tempo. A gente sempre lembra das vozes importantes, né? Manda aí. Ronca Ronca. Ih, rapaz, motivei agora, hein? Musical, hein? É. E a versão, versão. São eles? São eles, cara. Essa é uma edição muito bacana do primeiro disco do Cure. E lá? Three Imaginary Boys, que vem o CD original. Tem Foxy Lady do Hendrix, né? 1015 Saturday Night, Fire in Cairo, que nós ouvimos. Another Day Grinding Hall. E tem um outro CD com 20 músicas, a maioria absoluta demo, ensaios, músicas ao vivo, 20 canções do Cure em versões. E onde você achou isso? Vende, cara. É, mas é coisa nova? Interessante, vende, cara. É, porra. Mas é, tá sendo lançado isso agora? Saiu recentemente lá fora. Pô, que legal. Um CD duplo bacana da Rhino. E o Brasil é, com certeza, um dos países que tem o maior número de fãs do Cure. Com certeza absoluta. Lotaram o Maracanãzinho quantas vezes? Duas, eu acho. Duas ou três. É. Foi de doido, cara. E a banda, engraçado, que passou alguns anos aí dizendo que ia se desfazer e tal, e eventualmente tem um disco novo aí, né? E eu até escrevi no site do Ronca Ronca, um programa que a MTV anda mostrando aí, um tributo ao Cure. Uhum. Muito bacana, com Robert Smith, Robertinho Silva, sentado ali na... Parente do Lula, né? Deve ser, né? É, deve ser. A árvore ginecológica britânica, né? É, sentadinho ali, apresentado pelo Marilyn Manson, com bandas novas interpretando... O Cure. O Cure, bacana. Pra falar em banda nova... Telefone, promoção, alguma coisa? 2221-029, galera, vamos fazer contato e também pode fazer contato aí pelo rock site www.radicidade.fm. À direita, Ronca Ronca, mande sua mensagem, seu pedido. Aliás, no programa de hoje vamos responder a várias solicitações, né? Opa. Eu falei do Interpol, não é a tal da música Evil, mas é uma outra, Slow Hands. Sweet. Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Ronca Ronca. Você ouviu isso? Cidade. Rádio Rock. É, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Vamos cair de joelho aqui, né? Diante do Bezerrão daqui a pouco, hein? A tristeza do dia é a partida dele. Assim como eu falei da MTV que tá mostrando lá, volta e meia, o tributo ao Cure, o GNT também escreveu no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, tem um tipo lá. Tipo que eu escrevo uma baboseirinha todo dia, né? Hoje o Bezerrão está ocupando de forma magnífica o nosso espaço. Claro. Mas aquele célebre série que a gente está colocando sobre blues, o que foi o ar sexta-feira, reprisou domingo, foi uma história de tirar pica-pau do oco, contada pelo Marshall Chess, filho do criador da Chess Records, o principal selo de blues do planeta, que eles venderam o selo no início dos anos 70 e o Marshall foi ser empresário simplesmente dos Rolling Stones. Já na saideira da Chess, ele criou esse disco aí, o Electric Mud do Muddy Waters, que para a cena do blues foi um choque absoluto, porque esse som pesado, psicodélico, em cima de Hendrix, tocando Rolling Stones, a rapaziada torceu o nariz. E o documentário é exatamente como, que, com o passar dos anos, esse disco se tornou absolutamente maravilhoso. E eles chamam o Chuck D do Public Enemy para falar sobre o disco. O Chuck D, com a inteligência que Deus lhe deu, fala que esse disco mostrou a ele o real sentido do blues, de como o rap, o hip hop, seja o que for, hoje deve a sua existência a nomes como Sonny Boy Williamson, Skip James, Muddy Waters e outros tantos. E o Marshall Chess traz a banda que gravou essa trozoba aqui, original, ó. Cara, isso é muito mais Jimi Hendrix, Cream, Led Zeppelin do que o blues que a gente conhece. Mas evidentemente é mais blues que qualquer outra coisa também, né? E aí o programa conta a chegada da banda original com o Chuck D e o Common, que é um rapper de Chicago maravilhoso também. E eles todos juntos dentro do estúdio, criando, recriando as músicas do Electric Mud. Cara, de tirar lágrima de crocodilo, cara. Falta mais um programa apenas, sexta-feira, vai ao ar 12:15, para encerrar essa série. Provavelmente o GNT vai reprisar muitas e muitas vezes. É provável. Porque dos sete eu só vi três também, né, mano? Não viu todos. E falar em Led Zeppelin, cara. Sensacional, galera. Acabei de ganhar aqui do Maurício uma foto do Earl Scurt. É esse show que você estava, né? Positivo e operante. Sensacional. Jimmy Page e Robert Plant numa situação intimista no palco. É, maluco. Cantado. Obrigado, viu, cara? Aqui... A cada segunda-feira eu vou trazer uma foto do Led Zeppelin pra você. Sério? Que isso, mano? É do histérico todas as... Ó, dá uma repassada aqui no que nós já mostramos. Abrimos com o Frank Zappa, logo depois o Nervoso. O disco da Midsummer Madness com a canção Que Martírio. O Cure com o demo de Fire in Cara. Ouvimos Interpol, Slow Hands, Muddy Waters com Let's Spend the Night Together. Faça contato em 2221-029. Ah, é. Bom, não tem uma promoçãozinha aí pra gente fazer, não, cara? Olha. Caramelo? Tem um caramelo, tem um saco de caramelo monstro aqui, né? Se nós deixarmos que ele sobreviva até o fim do programa. Não, pô, aí tem caramelo pro ano inteiro, cara. Mais um bolo que vai chegar durante a semana. E tem a caixa do Nirvana me olhando ali, né, cara? É, falta tocar ainda também. Tem bastante coisa, galera. Falar, faça contato aí, a gente vai decidir aqui o que a gente no final do programa entrega aí pra. Que hora é? Que hora é? Nesse momento é a noite 26. Mas eu falei do Chuck D. Chuck D alguns anos atrás. O Chuck D é uma figura realmente espetacular, né? Quem perdeu o show do Public Enemy aqui no Team Festival ou no Free Jazz, sei lá qual foi, já era o Team. Uhum. Perdeu um dos maiores eventos musicais que a cidade de São Sebastião já viu, né? Realmente o show foi um pouquinho longo demais, porque os caras têm um tesão, uma vontade tão grande de tocar, né? Se tivesse durado só 4 horas e meia, o George Clinton aqui, também no Free Jazz, há mais tempo atrás, o cara tocou 11 horas em seguida. Quando acabou o show, tinha 4 carinhas, não aguentei, meu amigo, vou embora. Eu tenho uns malucos ali, dos 4 eu conheço 2 que estavam ali. E ficaram até o final? O cara tocou mais de 4 horas, 5 horas, sei lá o quê. Mas o Public Enemy tocou muito tempo. Se tivesse feito um show curtinho de 3 horas e meia, teria sido realmente espetacular, mas deu uma canseira. Mas a primeira hora, meu amigo, não ficou preda sobre preda. Foi uma coisa de doido. O Chuck D, alguns anos atrás, lançou um disco solo sensacional. Essa música chama-se No. Stories, no corny choruses, no glories, no hallelujahs, land cruisers, no drug users, no grins, no trends, no phony ass friends who begin with ends and end with no ends and no estrogen. No gas ups, no soups, no Lex coupes, no crackers, no packers, no niggas for no blackers. No triple jeans, no mainstream dreams, no stress beams, no accusation, cop chases, court case, no rape charges, no charges, no debarges, no lightweight drops up in the air, shootouts, no sellouts, no egos with egos, no more scores, calling women bitches in the hoes, no thoughtless souls, no woes, no singing voices, no Rolls Royces, no wax choices, no volunteers getting peers off career years, no solutions, no problems, no more violent revolvers, no happy campers, no offense, no folk samples. It's in the hardest word to say is no. Only got 2 letters, only takes a second to say it. No meaning, no. No contest, no stress, no second guess. No bodyguards, no question. The easiest and the hardest word to say is no. Only got 2 letters, only takes a second to say it. No meaning, no. No contest, no stress, no second guess. No bodyguards, no question. No. No. collectors, no unprotected sex. No false hopes, no hangovers, boats, no cardinals. No killers, no vanilla, no bigger willies or willness. No jail time, no fucking little kid rhymes. No studio parents, no marriage, no mind, no spelling errors. No absent pops, no sweatshops, no pork chops. No justice, no peace, no peace. Freestyles, no willies, no McCoveys, no industry rapes, no capes, no suits and no ties, no stars, no overpaid A&Rs, no bodyguards, no gold teeth, no East Coast, West Coast beats, no dumb looks, no one-sided books, no special cooks, no finesse, no mess, no struggle, no progress, no hidden sprees, no HIV, no lies for no TVs, no contracts, no tracks for no mechanical ease. It's in the hardest work to say it's no, only got two letters, only takes a second to say it. No meaning, no, no contest, no stress, no second guess, no bodyguards. The hardest word to say is no. Only got two letters, only takes a second to say it. No meaning, no, no contest, no stress, no second guess, no bodyguard, no question. The easiest and the hardest word to say is no. Only got two letters, only takes a second to say it. Ronca, ronca. E como se não bastasse todas essas coisas que são absolutamente insignificantes dentro da carreira do Chuck D, do Public Enemy, de todas as outras coisas com as quais ele já se meteu, o cara participou de uma das principais, uma das 10 músicas dos últimos séculos, né? Que ele gravou com Sonic Youth, né? Então, realmente, Cool Thing, aquilo ali é uma coisa muito séria. Ou seja, Chuck D é Flórida, meu amor. Olha só, Edu, eu acho que a gente vai mandar uma promoção depois da próxima música aqui. Opa. Pra sentir a esperteza da nossa audiência. Vamos ver. Tipo assim, cabra cega, manja, aquele negócio, quem tá cantando, quem tá... Sei, sei. Mas você perguntou sobre carnaval, segunda-feira de carnaval, né? Isso, é, eu acho que é uma dúvida da galera também, né? É, sem ser a próxima outra, né? É. É, não, no princípio não, acho que eu vou estar aí, tem um monte de escola de samba aí. Tem umas madrinhas de carnaval que eu quero fotografar esse ano. Boa, eu recebi um e-mail hoje, tem uma aqui que tirou uma pele da vagina. Ah. É, saiu no jornal, eu acho, essa coisa. É inacreditável como que a imprensa carioca, né? Especialmente a que a gente mora na cidade de São Sebastião, dá espaço pra determinada mocreagem, uma tusquelice, né, cara? O que ela fez? Ela tirou uma pele que tava incomodando ela já há bastante tempo, a vagina. Manja, Ivo, viu a vulva, essas coisas? Sim. E aproveitou e fez uma plástica geral, mexeu o nariz. Eu ainda fiquei em dúvida, será que ela tirou a pele da vagina e botou no nariz, né? Porque ela disse que ano passado ela não conseguiu sambar direito porque a pelezinha tava perturbando ela. Mas que absurdo. Não. É. Mas enfim, então eu tô querendo. Eu tô querendo registrar esses momentos aqui no aquecimento. Não uhum. Entrar na vida, mas. Né, a rapaziada fica ali esperando a hora de adentrar o gramado. São imagens hilárias. Tem tempo que eu não fotografo carnaval, já fotografei durante muito tempo. De repente esse ano vou pegar minha xeretinha e vou fazer umas fotocas. É um então eu vou estar na área. Agora eu não sei se a Rádio Cidade vai estar aberta, né? É ruim de não, hein? Como é que é essa expressão, hein? É ruim de não, hein? Não. E essa música do Chuck D aqui, pra ele bagunçar mesmo o coreto, começa com uma citaçãozinha de Hendrix, né? Sentiu, sentiu? Muito legal. Sabe que a gente fica imaginando que vai entrar qualquer coisa diferente, né? Entra um naipe. É, sou, né, cara? Muito legal. Mas falando em carnaval e falando do Bezerra, falando de coisas relacionadas ao Rio de Janeiro, vê se o Planet Hemp não podia gravar essa música aqui, ó. Vem a Marinha fumaçando. Oh, É o seguinte, essa música aí, nós temos que ter um pacto de confiança com a nossa torcida, assim como ela tem com a gente. Sim. Aliás, avisaram os 15 que faturaram o CD Longo com a edição especial, comemorativa de 50 anos do lançamento do programa. Os discos já chegaram à Rádio Cidade, departamento de promoção, está entrando em contato com a rapaziada. Então, né, quem... Agora também tem o seguinte, tem o trabalho que estuda, que vai para casa do outro, só que ele não fica em casa com o secretário eletrônico. De repente, a rapaziada já entrou em contato e o vizinho tá, né? Tá comendo mosca. Então, é o seguinte, Du, vamos tocar 5 que identifiquem o cidadão que tá nessa música aqui no fundo e o cidadão que vai estar na próxima música. Essa, aqui ao fundo estão os estilos maravilhosos, os estilos nascidos. Sim, sim. O primeiro disco dele, solo lançado na virada dos anos 60 para 70. Quem faz esse solo aqui, cara? Grosseria. telefone da rádio. 2221-029, Rock Point, pra você que já tá animado. Nós temos alguns caramelos aqui pra dar, mas não vai ser o caramelo. Quando, provavelmente, semana que vem, vamos correr atrás de um disco bacana, né? Tenha sido lançado no Brasil pra gente dar pra esse circo, é confiança mesmo. Sim. Edu, né? A gente garante que a gente vai dar um CD bacana. Esse é o argentino que dizia, la garantia soy yo. Isso. Papo de argentino. Aliás, o Maradona tá bem, né, cara? Ah, com saúde. Qual é o telefone? 2221-1029. Então, beleza. Quem dá o solo dessa música... Olha, isso é o Ramon do Sul. Na verdade, essa tonalidade, esse som, marcou essa geração, né? Bom. Marcou legal. O Santana tem muita coisa disso também nas músicas dele. Muito legal isso. Muito pra gente dançar. Agora, antes de ter os filhos seus, nós ouvimos a Maria Fumaça, que pode ser um sucesso do Planet Rap, né? A interpretação do Luan Carlos, que é o que tem mais história que o Odinho pra contar. Cabe um pedacinho pessoal nisso tudo? Cabe um pedacinho pessoal? Só pra... É o seguinte, eu sou neto de um casal que cuidava de um determinado clube lá em Barra do Piraí. Sim. Nas noites de carnaval eu fazia questão de pedir aos meus pais pra dormir na casa deles, pra ficar tudo com essa coisa. Então você vai matar a charada da próxima integração que tem a ver com a promoção. É. Nós ouvimos a Maria Fumaça. Agora, quem é o que canta essa música aqui? Cara? Vamos lá. Bem mais fácil, hein? Pode ser meio complicado, né? Mas esse aqui é muito fácil. É, tá bem perto do que... Não, mas você sabe quem tá cantando? Eu acho que sim, acho que errei. Então, peraí, B. A vozinha é mesmo, né? Esse disco é um disco de sucesso do carnaval de 66. Coisa de maluco, né, cara? Mas já cantava com aquele microfone aqui, não? Acho que não, né, cara? Então, valendo a promoção, o realizador do solo, o Silvio Seus, o dono dessa poesia, cara. Qual o telefone, Edu? 2221-029. E a resposta tem que ser dada pelo Rockfone. Isso. Mas a sua participação também tá valendo pela Rockside. Isso, já que você não quer acertar tanto o solo quanto o vocal aqui, vão ganhar um mimo aberto, né? Isso, falou assim, bem. Um mimo aberto. Do Ronca Ronca. Não vai ser o caramelinho que a gente tem aqui. Então, esse disco é um espetáculo, cara. Não, Angela Maria, carequinha, uma música que antecedeu a minha vocal, que a música chama-se Minha Burrinha. Costinha com a data do Bob, Jorge Goulart, Roberto Silva, Roberto Aldir, Mário Augusto, Virgínia Lana, Védica, né? Gilberto Abreu, não sei o que, Jorge Goulart, não é o caso, esse cidadão, eu vou, eu não tinha câmera, não tinha câmera, não tinha Maria, não tinha câmera, não tinha câmera, não tinha câmera, não tinha câmera, não tinha câmera, não tinha câmera, não tinha câmera, não tinha câmera. Olha só, temos de hoje, a gente volta a viver pouco com a banda formada pelo brasileiro lá, na terra do João Sousa. João Sousa, quer dizer, não. três músicas, nós ouvimos a primeira semana passada